irmãos lá em Romanos? Bonjour. Romanos 11? Bonjour. Romanos 11, 32. Bonjour. Todos encontraram? Sim, diz assim a palavra de Deus: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Aqui Paulo está encerrando um parágrafo no contexto no qual ele compara estar em desobediência com não seguir os mandamentos de Deus. Quando eu li a escritura, me lembrou muito Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Deus, na Bíblia, constantemente gosta de nos relembrar que todos pecamos e desobedecemos a Ele. Mas essa escritura é especial, porque ela nos dá um motivo de por que Deus nos fez tão desobedientes. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém que fez algo certo merece misericórdia? Não. Deus nos coloca em desobediência para que Ele possa ser misericordioso com a gente. Então, quando eu percebi isso nessa escritura, me deixou muitíssimo impactada. Pelo fato de sermos pecadores é que nós merecemos a misericórdia, de certa forma, dentro da lógica de Deus. Não que a gente mereça qualquer coisa de Deus, mas Ele escolheu nos dar misericórdia porque nós somos pecadores. Dessa forma, se a gente tem consciência de que todos somos pecadores, qual é o nosso problema em mostrar misericórdia com os pecados do nosso irmão ou da nossa irmã? A gente tem que se lembrar que, mesmo enquanto discípulos, todos temos pecados. Assim como eu ou qualquer um de vocês presente aqui. E a sua misericórdia pode ajudar com que um irmão ou uma irmã possa lidar muito melhor com o pecado que ele sofre constantemente. Verdade, João. E com isso eu quero aproveitar e ser aberta com a igreja e confessar que muitas vezes eu não tenho conseguido ser misericordiosa o suficiente com alguns de vocês. E eu quero me arrepender perante todos vocês e quero chamar vocês ao arrependimento também. Porque nós nunca vamos deixar de ser pecadores, infelizmente. Mas a misericórdia que Deus tem por nós, como a Carol e o Valdão muito inteligentemente falaram, a gente tem que refletir toda essa misericórdia entre nós mesmos. E eu quero animar todos e cada um de vocês a resolver qualquer tipo de pendência que vocês tenham entre vocês, para que a gente possa estar cada vez mais unido e exercitar a misericórdia. E para Deus seja glória. Amém. Amém. Amém.